quero dar meu boa noite a cada um que nos ouve. Eu, Tiriri Lolã, vos saúdo. Jorrando a energia 360 graus à volta do meu aparelho. Para confirmar aqui a excelência deste trabalho. Novas formas. Inovações, expansões e ampliações se fazem necessárias e ocorrerão em tempo adequado. A roda das paixões e das vaidades continuam sendo o entrave para muitos. Porém, em sintonia com a força da vida, toda a força-tarefa deste trabalho anuncia nova ação. O reequilíbrio daqueles que ainda se deixam ficar no conformismo da ilusão. Eu, honrando as patentes recebidas, estarei à frente em favor do trabalho dos companheiros de trabalho e na defesa do trabalho. Um direcionamento e encaminhamento pacífico e equilibrado daqueles que ainda não se adequam a este trabalho. Mantendo-os em preparação para que possam retornar às suas evoluções. Venho eu, ponta de lança deste trabalho, pedir a cada um a firmeza e o equilíbrio de sentimentos e pensamentos em direção à compaixão e à misericórdia que deve atuar em favor daqueles que ainda se acham presos nas ilusões. Busquem o centramento interno e observem sempre nos detalhes que tudo está repleto de oportunidades com propostas renovadoras dentro deste trabalho. em todo lugar, em cada momento, há um tesouro para quem esteja em sintonia com o fluir da busca de si mesmo. A vida é dinâmica e nesse mover constante, todos e cada um tem o seu lugar e função. Eu, Tiririlonã, venho pedir que cada um que se alinhe a este trabalho sintonize a luz e a natural dinâmica da vida que fluirá em cada um para plena execução da função que lhe cabe neste trabalho. Confiança na vida é a fonte da paz e é justamente no silêncio da paz que a vida em todos os planos floresce. Eu e toda a minha falange nos despedimos. Boa noite. Boa noite, graças a Deus. Para o Exu. Aí sim, hein, Tempestade? É. Foda o cara, hein? O que você achou? General, velho. Ele não manda, né? Ele dá o exemplo. Aí é mais foda. É. Tem como, velho? Não seguir o exemplo? Não. Se o cara tá mostrando como que faz. Não tem não. Acabou o porquê, né, velho? Por que fazer, todos já sabem. É. O como fazer, muitos estão aprendendo. Até mirim, velho. Agora, paguei pau pro cara, velho. Por quê? Porra. Era o cara falando e demonstrando, meu irmão. É. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, viado. Graças a Deus. Graças a Deus, vô. Graças a Deus, meu filho. E como é que tá baixando o filho deste nego? Oh, uma satisfação enorme hoje, um dia especial pra todo mundo, vô. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu filho, que abençoa de sempre a cada um de nós, de com forças benditas do céu, né, meu filho? De praje na prática de da vida, de levar cada vez mais vida nas vidas, né, meu filho? graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Salve as forças benditas que vêm de Deus Pai. Tudo poderoso, graças a Deus. Oh, louvado. Salve a força das cachoeiras, graças a Deus. Salve a força das matas, graças a Deus. Salve a força das pedreiras, graças a Deus. Graças a Deus, meu filho. O nego tá cá a progiar com chumchê, meu filho. Já agradecido a Deus Pai Todo-Poderoso e a nosso Senhor Jesus Cristo por essa rica e feliz oportunidade, né, meu filho? graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Então estamos cá, filho. À vossa disposição, viu, filho? Vô, como que o senhor descreveria esses 4 anos de jornada no diálogo com os espíritos? O senhor que teve sempre tão próximo, né? Graças a Deus, um fio. João 1 foi o ano do início, né, fio? É. Foi de muita impulsividade, de ações e bem rápidas, né, meu filho? Graças a Deus. De onde cada um se foi se colocando de ação em cada função da tarefa, né, filho? Sim. Graças a Deus. Os pioneiros estavam apostos, né, filho? Abençoados sejam, filho. De cada um se colocando a sua contribuição em ação, em sentimento e palavra. De dando a chunchê, de o alicerce de necessário para o impulso iniciar, né, filho? Graças a Deus. De o ano 2, filho. Foi um ano de adaptação, de busca de equilíbrio, de conciliações, de momentos de apaziguação e ponderação, né, meu filho? Para que de essa tarefa de tivesse um progresso amoroso, de receptivo, né, meu filho? Com todos aqueles que iam de se unindo a essa tarefa, né, filho? Sim, senhor. Graças a Deus. De o ano 3, meu filho, de foi um ano de expressão. E de expansão de também. De onde já comunicação de daqueles que falavam com aqueles que ouviam, de foi se tornando de mais íntima, de mais de profunda, né, filho? Graças a Deus. De até mais compreensível já os corações, né, meu filho? De graças a Deus, este ano 4 foi de organizações. De organizar e estabilizar, né, meu filho? De os passos práticos que foram de estabelecidos, né, meu filho? Sim, senhor. De com muita disciplina, de aceitação, de movimentações necessárias de para alcançar e abranger de o maior número de almas possível, né, meu filho? Sim. Estamos caminhando para o meio dessa ponte, já chegando quase ao final. Este ano de organização e estabilidades, né, meu filho? E nesses momentos de cruciais, já é preciso que haja já liberdade de sentimento e pensamento, para que a movimentação do ano 5 já se inicie, né, meu filho? De o ano 4 já trouxe bastante movimento, de bastante velocidade no tempo, né, meu filho? E também no espaço. Graças a Deus. Joano 5 vem trazendo revoluções, meu filho. Transformações. De para que se alcance uma abrangência maior nos corações de todos os nossos semelhantes, né, filho? Graças a Deus. O 5 é o simbolismo da estrela, meu filho. Graças a Deus. Da força sagrada se unindo à força humana, meu filho. E a força da humanidade, de sendo de elevada, de nas luzes sagradas do amor divino. De para que nos 5 sentidos práticos desta vida terrena possa haver maior liberdade nas consciências para a ação do amor dentro e fora de si. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu filho, que nos permite, como trabalhadores da última hora, estarmos presentes diante de tanta grandeza. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu filho. João 5 resplandecerá como luz da humanidade, meu filho. Os quadrantes planetários puderam se abrir, meu filho, a receber a visita sublime dos nossos irmãos de outros mundos, meu filho. Trazendo a força evolutiva, trazendo a força do amor universal em favor de toda a humanidade, de toda a criação, neste quadrante pequenino e planetário, né, filho? Que as luzes do sol central já alcançam cada coração, filho, cada ser que aqui labuta em favor da vida e da evolução. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, ensinador nosso, meu filho. Graças a Deus. E assim, meu filho, que este nego se traduz toda a trajetória e já anuncia os passos que serão dados a seguir, né, meu filho? A expansão e o movimento, meu filho. De o amor de incondicional, de a paz sublime dos alados, é que vai dar a tônica deste ano 5 de trabalhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Passou um pouco da metade do quarto ano, já comecei a sentir um pouco essa movimentação e o 5, como o senhor falou, parece que vai trazer mais essa energia de movimento, né, avô? Sim, filho. De a movimentação se ampliará em muito. Para que haja uma expansão de consciência, filho. Um despertamento ao amor em todas as suas formas de expressão e de manifestação, através de todos os canais, né, meu filho? E já não a prisão das formas, mas a expansão da alma. Que bacana. Uma plenitude, meu filho. Uma plenitude. É, então a gente vai viajar, tem aí Rio de Janeiro, Mato Grosso, depois tem o Nordeste, tem Brasília também. Será que a gente vai se ver, vô? Ai, ai, ai. Sim, meu filho, com a luz sagrada do Cristo de Deus, alumiando a jornada, meu filho. Se você vai de diante, Gidu nego manifestado no pareio, né, filho? Gidu uma prosa de pé de orelha, né, filho? Ai, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, filho. Olha então. E o tempo último, filho. E essa jornada é longa. Que exige de Xunxê muita paciência, né, meu filho? Sim, sim. E a paciência não é ficar, filho, com os braços encrujados, dizendo que tudo já tinha que ser. Mas de movimentando a arma para estabelecer já as novas vibrações, para que aquilo que deve ser na luz do Cristo de Deus se manifeste realmente, né, filho? É de cada um que é sal de vida, foco de luz, de do amor de Deus, que é de pedido que de vibre de em ação, de em palavra e sentimento, para que a luz possa de se enraizar em cada coração, né, filho? Graças a Deus. E como já disse nosso Senhor Jesus Cristo, durante a passagem grandiosa de neste planeta, filho, já as sementes serão jogadas para todos os solos, né, filho? E conforme o solo será a germinação, e conforme o solo que saiba receber essas sementes, será também a colheita, né, filho? Oh, louvado. Somos semeadores, meu filho. Das sementes sublimes que o Cristo de Deus nos deu. Semeemos, meu filho, com todo o nosso amor, toda a nossa boa vontade. De para que de essa de colheita bendita alcance o coração de todos, né, filho? Que assim. Os frutos, meu filho, serão colhidos por aqueles que realmente permitirem que essa semente brote dentro de si. Não é tarefa nossa mostrar que a luz existe, né, filho? A nossa tarefa é de alertar para que abram os olhos. Graças a Deus. Por falar em abrir os olhos, vô, até quero que o senhor explique um pouco isso aí. Ontem eu fui dormir 11h30. É, olha lá, já até sabe. Ontem fui dormir 11h30. Aí, beleza, né? Aí quando deu de madrugada, dois gatos fazendo maior barulho. Isso nunca aconteceu. Em cima do telhado, passando assim. Daí eu acordo, eu vou olhar. É, 4h07. Hoje dia 4 de dezembro, aniversário de 4 anos do diálogo. Tem o dedo de mirim aí, vô? Não, filho, tem o dedo do agendador dos vossos compromissos, né, filho? 4 dos 4 anos, o 0 do amor universal e o 7 de todos os sentidos da vida, se manifestando ali, de mais um recadinho pra vós, né, filho? E é uma presença de que fez questão de dar-se um che mais um recado através dos gatos, né, filho? Alertando-se um che. Que a agenda já está lotada, né, filho? Nem pensei nisso. Che, filho, a segurança, a confiança firme na luz, para que Xunxê saiba que jamais Xunxê caminhará sozinho, filho. Já a agenda está lotada e o agendador cuidando de para que seja cumprida com plenitude e paz. Ele fez de questão, filho. De como de um cheio de marcar já a presença, né, filho? Nossa, agora é que tá fazendo sentido, então. Porque eu falei assim, 4 e 7. Ok. Uau. Então eu falei assim, já afirmando, né, filho, que de no ano 1, no 2, No 3 e no 4, de essa agenda de foi muito bem cuidada, né, filho? Por essa força 7. Força especialista, né, filho? Nossa. Nossa, daí eu falei assim, pô, fui dormir 11h30, nem dormi direito. E agora, vendo a forma com que a espiritualidade tem de comunicar com a gente, e a gente, pelo menos eu, sou muito desligado disso, não faço a conexão, e no entanto tinha ali uma mensagem, né? Sim, filho. Nada é por acaso, meu filho. Se não tem ninguém sorto no universo. As ligações são perfeitas e exatas. De um... De é um com o outro, né, filho? Na medida que a consciência desperte, todos somos um, né, filho? Nossa. Então salve o senhor Exu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas. Graças a Deus, meu filho. Salve esse trabalhador bendito de luzes, né, filho? Que com muita de firmeza conduz essa de agenda vossa. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vô, aqui uma pessoa diz assim: o diálogo com os espíritos me trouxe à espiritualidade. Como que isso acontece, vô? De trazendo a certeza do dia a dia em luzes, né, filho? De trazendo de a qualidade de olhar para si mesmo, de sentir as próprias verdades refletidas, né, filho? De nas palavras, de nas emanações, e através de esses pequeninos diálogos, filho, de emanadas a todos, para todos e com todos, né, filho? Porque, filho, de espiritualidade é um dia a dia de grandioso, filho. De onde em cada de alento se sente a presença divina neste universo, né, filho? Que de vai de trazendo dentro da vossa de respiração o vosso presente, que é um presente divino, né, filho? Isso é a espiritualidade que cada um vai sorvendo pelos ouvidos e pelos olhos das emanações que aqui chegam em favor de todos, tio. De tanto daquele que dá, quanto daquele que recebe, né, filho? De porque já lê a reciprocidade, filho. De aquele que dá, recebe, e aquele que recebe, dá. De num confluir de luzes, de forças sublimes, de que o nosso divino Criador de alimenta e fortalece, né, filho? Graças a Deus. A outra pessoa dizendo assim: me ensinaram que preto velho era espírito imundo. Eu ouvindo o seu diálogo, vi que era completamente o contrário, me aproximei da Umbanda, hoje que eu que era crente, eu que dou consulta com meu preto velho com muita honra, graças ao diálogo e a eu ter me permitido escutar até o fim. O que, que o senhor diz, vô? Graças a Deus, meu filho. De a plenitude da luz se fez, de limpando os olhos e os corações, né, filho? Porque Deus Pai Todo-Poderoso está em tudo, e tudo é no tudo que criou, meu filho. As imundícias de não estão de nos outros, mas naqueles que apontam os dedos, né, filho? Olha. Mas a luz vai se fazendo, fu, dentro e fora de cada um. E de os olhos que estiverem abertos despertarão, né, filho? E nesse despertar, o amor incondicional de vai de se alicerçando, filho. E esse servir começa a ser não só mais um ideal, mas um fato real na existência de cada um. Com um pequeno degrau de luz, rumo ao infinito, meu filho. Graças a Deus. A primeira vez que eu ouvi Exu, fiquei com medo porque eu sabia que era coisa do demônio. Quando eu ouvi no diálogo com os espíritos o que eles dizem, percebi que tinha me enganado completamente e fui pedir desculpa. Como é que é isso, vô? Já é o despertar, meu filho. De cada consciência diante de si mesma, né, filho? Seus nossos queridos e amados Exus, guardiões, tarefeiros do bem maior, gemanam suas forças em favor da própria evolução, meu filho. São forças evolutivas em ação. E essa emanação bendita alcança os corações. Porque, meu filho, de como diz o pequenino, de tão de malino, né, filho? Já verdade, de não precisa de defensores, né, meu filho? Porque ela por si só se manifesta na vida e nas vidas, né, filho? De por mais humilde que seja um trabalhador de da evolução, filho, se ele carrega em si forças benditas, que de tem raízes na vida de cada ser que pisa sobre essa terra. Todos, meu filho, independente das próprias ilusões, um dia despertarão. E esses pequeninos trabalhadores que se fazem pequenos para melhor servir, vai emanando de cada vez mais a força da evolução. De coração para coração, meu filho. Vitalizando e estimulando em cada um nas suas formas de ação, o interesse por si próprio e pela própria força bendita de ação, de ânimo, de vida, filho. Que forma a evolução, né, filho? Então é natural, meu filho, que aqueles que buscam verdadeiramente descubram, né, meu filho, essa bendita luz encoberta por essas capas de luz, nem sempre se mostra demais, né, meu filho? Graças a Deus. Trabalhadores benditos da Seara, que em forma anônima levam emanações mais densas para que as vibrações mais altas possam alcançar os corações, filho. São força de âncora da terra, filho. Alicerçando, fazendo que cada um pise realmente com os dois pés no chão. E assim, coloca sua mente e seus corações rumo às estrelas. Sem raízes, meu filho, de uma árvore não era. E esses são as raízes da evolução desta terra, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus, meu filho. Ô, vô, aqui tem uma pessoa dizendo assim: quando eu soube que tudo que me disseram era mentira, através do diálogo com os espíritos, eu fui lá, briguei com eles, saí da religião e entrei na Umbanda. E me pergunta, por que que eles passam mentira sabendo que a gente vai descobrir mais cedo ou mais tarde? Graças a Deus, meu filho, de cada um de ver o universo e a vida, de pela frestinha que abre, né, meu filho? Claro. Já conforme os próprios olhos, meu filho, que se alcança alguma verdade, age forma de ver. pode ser estreita, meu filho, mas tem conduzido a muitos a mudarem seus hábitos de vida. E não são em verdades, meu filho. E são somente formas de compreender a vida, né, filho? De quando se ganha demais de um pouco de compreensão de si mesmo e de necessidade de busca de maiores frestas, né, meu filho? De chega a hora que esses condutores da luz levam a cada um já o degrau evolutivo que já suportam, não é, meu filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque a luz é mostrada em camadas, meu filho, para de chegar ainda mais àqueles que ainda estão com a mente e a visão voltada somente para a matéria, meu filho. Graças a Deus, já cada um que busca, já é de dado, né, meu filho? Como foi prometido e garantido pelo Cristo de Deus. Buscai e achareis. Chumchês que buscaram e encontraram alento nas pequeninas frestas, deram um passo a mais na vossa evolução. Ganharam o direito de um novo degrau. E tenham amor e misericórdia por aqueles que ainda necessitam de frestas estreitas. Se a vossa fresta se alargou, é mérito vosso diante do Cristo. Oremos por eles, meus irmãos, porque todos somos um. E em momento algum, nenhum destes dos vossos passados já pregoaram em verdades, apenas a verdade que já podiam suportar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pelo primeiro degrau, o segundo e os próximos que virão, meu irmão. Graças a Deus. Bendita seja a luz que rege a todo este universo. Graças a Deus. Graças a Deus. Outra pessoa tá aqui dizendo, vô. Mudou minha vida, aprendi muito com os espíritos, me fez enxergar a real essência do ser que somos. Como é que é isso, vô? Como o Junego falou a Xunchef, já de expansão dessas frestas, de onde Xunchef consegue voltar o olhar para Xunchef mesmo, faz com que de conhecimento de da luz, de vai ampliando a lucidez quanto a si próprios, né, meu filho? De percebendo em si já luz, de a norma, de maior do Criador em si próprios. Já a essência vossa é luz, meu filho, desde o princípio. E de essa luz vai de se manifestando. E Xunchês, conforme já possam compreender, vão percebendo. E jogando de em si e para si um pouco mais de amor, né, meu filho? E isso é de um passo grandioso diante da evolução. Perceber que o vosso alfa é também o vosso ômega, que o princípio e o fim de são os mesmos. De o princípio de é a raiz e os frutos são resultados das ações, né, filho? Das ações interiores de descoberta de si mesmos. É maravilhoso, meu filho. É maravilhoso. A cada descoberta de muito mais gratidão, né, meu filho? De muito mais sorrisos, de muito mais aceitação. E porque todos, e absolutamente todos, vêm da mesma essência. E a cada um que descobre em si mesmo a grandeza da luz em si, derrame essa luz. Compartilhe a luz, meus filhos, com aqueles que vos cercam. E assim a luz se expande. E na ação, a compreensão aumenta, a aceitação se estabelece e a evolução se faz. Graças a Deus. Graças a Deus. Outra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Vejo seu trabalho como, como a cada diálogo é uma palestra com um professor divino diferente. Graças a Deus. E todos afirmando uma verdade só. Todos somos um. Graças a Deus. Uau. Ó, eu gostei dessa. Cada diálogo é uma palestra com um professor divino diferente, vô. O senhor é um deles, vô. O velho já é aprendiz da vida, filho. Mas aquele que já aprende, de buscando de compartilhar o aprendizado que tem, se torna em si mesmo de um aprendizado ainda maior, né, filho? Graças a Deus. De porque o mestre dos mestres está em nós. Porque somos servidores e trabalhadores dele, né, filho? Sim. Juntou-se, filho. Se há alguma grandeza naquilo que o velho passa, já grande vontade firme desse velho de aprender cada vez mais do amor desse mestre, né, filho? De quem tem um mestre como esse, filho, de sorrir e de compartilhar já aquilo que está aprendendo, né, filho? Sim. E de não aprender, de põe a prática. E o aprendizado se expande. Graças a Deus, na luz deste ensinamento, do Evangelho vivo em cada coração. De bendito é aquele que reconhece o professor. De porque de não é só aluno, é professor em si mesmo. Graças a Deus, ensina-se a aprender. E já aquele que ensina a si mesmo a aprender, de consegue também compartilhar o ensinamento. E compartilhando o ensinamento, meu filho, de mais do que se tornar de um professor, se torna de divulgador de da paz, de da luz, de da verdade. E assim se torna trabalhador do mestre dos mestres, em favor de si próprio, em favor daqueles que recebem essa pequenina luz. É como o pirilampo na noite escura, meu filho. Se iluminando a si mesmo, ilumina o que está em volta. É assim com o velho e assim também convosco, né, meu filho? Graças a Deus. Eu escrevi no site assim, vô, diálogo com os espíritos. Aí eu vou pedir para o senhor comentar cada coisa daqui a pouco. O viés é universalista. A vocação é fraternal e crística. O efeito é libertar de dogmas e separatismos religiosos. O trabalho traz unificação espiritual. A sinfonia é de amor e paz entre os povos e as diferentes culturas. A essência exala gentileza e misericórdia. Ouvir é a chave. Graças a Deus, filho. Graças a Deus. De universalista, de expansão de consciência, não é, meu filho? De dando espaço a todas as formas em que essa luz se manifesta. Sem o apego às formas que deforma, não é, filho? Olha, vô. De a forma de melhor, de levar a luz, em um recipiente transparente, né, filho? Onde se veja o recipiente, mas se veja principalmente a luz. Isso é um universalismo, meu filho. Não se prende demais às formas, porque a luz se fez. Graças a Deus. Então, o viés é universalista. Aí diz assim, a vocação é fraternal e crística. Já a fraternidade é a manifestação do amor que se manifesta em si, se expandindo para os semelhantes, não é, filho? Somos todos um, por isso a fraternidade se faz. Em cada dor, de refletida em nós, já um aprendizado de mais união e paz, não é, meu filho? Sim. De não há de duas, três ou quatro crenças, mas de múltiplas crenças, não é, meu filho? Claro que sim. Porém, de age somente uma fé. E a espiritualidade não de se movimenta em crenças, filho, mas principalmente na força da fé. Por isso, de a fraternidade, a liberdade e a igualdade, de os sustentáculos deste trabalho, né, filho? Oh, meu pai. De não só a linguagem, mas o princípio e a base, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Daí diz assim, o efeito é libertar de dogmas e separatismos religiosos. Se o princípio é a de igualdade, liberdade e fraternidade, filho. O libertar dos dogmas é de um efeito natural, né, filho? De igualar dos desconhecimentos e de a união de entre os seres fraternalmente, né, filho? De é o princípio, o meio e o fim, né, filho? De deste trabalho. De, portanto, o efeito desta causa, filho. E só pode ser o despertar da libertação e a manifestação plena da realização de cada um, filho. Graças a Deus. De no ouvir, de no escutar, de cada um de vai recebendo dentro de si aquilo que realmente importa a si próprio. Se for suficientemente importante a sua busca, de a luz que aqui está se derrama dentro de Xunxê. E é guardada, importada, né, filho? Para dentro de Xunxê próprio. Porque tudo que é importante é colocado para dentro, né, filho? E passa a fazer parte de Xunxê. Desde o princípio, de como diziam os Budas, né, filho? De um Buda reconhece o outro. Justamente por ter a verdade de como norma de inicial e princípio da própria existência. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, vô. Para que sempre seja louvado, meu filho. Daí diz assim, o trabalho traz unificação espiritual. Ou seja, vocês trabalham para todo mundo. Não é só para Umbanda. Se mudam os nomes, se mudam as formas, meu filho. Mas o trabalho é constante. De adequando de a cada de consciência aquilo que deve ser adequado, filho. A luz de não precisa já arrombar nada, filho. Ela faz parte da própria vida. E de como parte da vida é simples, meu filho. E de vai já alumiando. E de cada um, de que tem os olhos despertos e abertos, de sentem, de vem a luz, né, filho? Tornando-se mais lúcidos diante da vida e de para si próprios. E os nomes e as formas não importam, filho. Importa de a mensagem e o trabalho, né, filho? Graças a Deus. Somos o dedo apontado para a luz, filho, recebendo dessa luz a claridade para doar e de manter também ela em nós, né, filho? Graças a Deus. E essa próxima frase traz um pouco dessa ideia de que se é um governante, se é um povo que não se entende com o outro, você dá um desconto. Mas uma religião que tem como proposta e estrutura o amor ao próximo, não se entender com a outra, não dá para compreender muita coisa, né, vô? Isso são já as ilusões das frestas, meu filho. De visão estreita, de faz de ter de verdade estreita, né, filho? De estreitezas, meu filho, que se levam já muitos a julgar que é possível religar sem de o amor de manifestado, não é, filho? Uhum. Uau. Daí... De nem todos, filho, que pregam, de falam, estão de realmente de conectados com a luz, né, filho? E conforme a estreiteza de que tem, de a verdade que se podem vislumbrar, né, filho? Sim. De aqueles que estão no escuro, de enxergando a luz só por uma fresta, de caminho em muitas sombras, né, filho? E sombras assustadoras de si próprios. Graças a Deus. Então, assim, meus filhos, já é compreensível que já haja os desacordos de opiniões, de como um diz, de ponto de vista, né, filho? Uhum. De enquanto aquele que de se mantém preso a um ponto, de não expande a sua vista, né, filho? Graças a Deus. Daí escrevi assim, a sinfonia é de amor e paz entre os povos e as diferentes culturas. Que é isso que está por trás, né, das palavras de vocês e do trabalho que vocês realizam aqui com a gente. Sim, meu filho. Já é bastante lírica já a imagem que você fez questão de colocar, não, filho? Porque realmente é uma sinfonia universal, né, filho? De onde cada um tem seu ritmo de respeitado e respeitável, não é, meu filho? De onde de cada de cultura, de cada conhecimento, de pode ser apresentado com as suas nuances de luz. De para a apreciação de todos, de nessa expansividade de visão, de onde cada um sorve aquilo que de pode ser útil e descarta já aquilo que de não de acha de útil para a própria vida. É a liberdade, a igualdade e a fraternidade em ação, em forma de ritmo, de cadências, em sons harmônicos, meu filho, de forma que possa alcançar todas as consciências, seja em qual nível estiverem, né, meu filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Salve as forças benditas de São Miguel Arcanjo, meu filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve as forças protetoras da luz. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, filho. Graças a Deus. Vamos trabalhar junto, hein, vô? Nos terreiros da vida, hein? de chifre, de nessa junção de forças, esse nego de faz de questão, de dar uma ajoelhada diante do Cristo de Deus, rogar por essa oportunidade, né? Na graça de Deus. Graças a Deus. Eu percebo, vô, que às vezes as pessoas têm essa ilusão de ser dirigente de Umbanda e de incorporar. Daí quando incorpora mesmo, que uma vez incorporei mesmo na força da ayahuasca, do Daime, e aí eu vi assim. Eu vi assim, pô, é muito bonito o negócio real ali, né? O corpo mexendo sozinho, a boca falando sozinha, e eu querendo falar certo não conseguia. E eu falava igual um preto velho. Daí eu disse assim, que coisa mais bonita, mano. E aí eu falei assim, é bonito tudo, mas passou a beleza da primeira semana, da segunda, depois é só responsabilidade, né, vô? Graças a Deus, de porque a evolução, meu filho, de essa habilidade sublime de conseguir, de dar de respostas de adequadas a cada situação, não, meu filho? Eu vou aproveitar, vô. A responsabilidade, filho, se não é um beijo, se é uma ajuda, né, filho? Graças a Deus. Porque a disciplina, filho, e o nego já falou pra Xuxi, de a forma mais simples e mais rápida de Xuxi alcançar o vosso objetivo, né, filho? Juntou-se, filho, de em cada experiência, de onde o vosso de ser se expande, de se une na força bendita da igualdade, da fraternidade e da liberdade de ser, se você alcança mais responsabilidades, né, meu filho? Que são de treinamentos de habilidade, para que você saiba responder de ao passado, ao presente e ao futuro, de forma adequada, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Naquela oportunidade, vô, quem é que estava lá comigo? Era o senhor ou é o vô Tomé? Você sabe, filho, que agitava os dois, não é? De uma hora, um se manifestava e o outro também. Porque há uma união de forças, filho, de para de vossas de evolução, né, filho? Graças a Deus. E de por causa dela mesmo. De se une às forças daqueles que amam, né, filho? Em vosso favor. Em favor até de nós mesmos, né, filho? Porque que a de fraternidade não é de só de uma palavra bonita, né, filho? De uma prática constante. De receber, de dar e receber. Juntão, se você percebeu, filho, que de um momento de um sentimento vinha em outro momento, o mesmo sentimento, enquanto um se manifestava no corpo, o outro manifestava na palavra, formando uma confluência adequada, filho, de para o aprendizado daquele momento, meu filho. Somos um, filho, e somos unidos na luz, né, filho? E a luz é lucidez, meu filho. De cada um, de cumprindo a sua parte, fazendo com que o vosso sentimento se refletisse no corpo. E o vosso pensamento de não atrapalhasse as palavras, né, filho? Graças a Deus. Estava eu, irmão Mano, e outros mano também, viu, filho? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus. Então, vô, uma vez que o ser humano experimenta esse tipo de manifestação, onde a incorporação é um efeito de um trabalho em grupo, quando a pessoa está ali sozinha, ela deixa de chamar aquilo incorporação. passa a se chamar expansão do psiquismo, né, filho? Então... Expansão de si próprio, rumo de a sensibilização do ser. Expansão de si mesmo, na busca de reconhecer a si mesmo, né, filho? De chama-se a isso autoconhecimento, né, filho? Em tudo e por tudo, semelhante atrai semelhante e opostos se complementam sempre, filho. É a lei da evolução. E Xunxê é a lei que te rege, né, filho? A vossa consciência. E a lucidez se fazendo nela em sentimento, pensamento e atos. É aprendizado constante. E em cada degrau que se passa, filho, Xunxê é um iniciado. E de estar sempre iniciando novamente um aprendizado, né, filho? Graças a Deus. Não paro, não. Essa é a bênção maior da verdade, filho. De saber que já aquilo que já sabe é muito importante. Mas aquilo que se tem a aprender é muito maior. Nossa. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, terminando aqui o texto, diz assim, a essência exala gentileza e misericórdia. Qual que é a diferença entre essas duas palavras, vô? Já gentileza, filho. Já a movimentação do pensamento bom, de movendo os braços, a língua, os olhos. De não achar de que pode ser vista, né, filho? De que pode ser experimentada pelo outro. Demais a compaixão é o amor e o perdão manifestado, filho. Já a forma de que Xunxê de expande a si próprio, já em favor de da humanidade, filho. E todos os trabalhadores da luz, em amor, compreensão e perdão, vão de aprendendo mais de si mesmo, meu filho. E para o que o nego fala Xunxê, filho, já gentileza é aquilo que os outros podem ver, e a compaixão é aquilo que Xunxê pode sentir. E não ingeste, meu filho, de nenhum santo, de nenhum bom, de que não tenha passado pelos degraus de incompreensão e de pecado, né, meu filho? De somente o Cristo de Deus, que veio de os avatares também, já desde o princípio de ele mesmo, de manifestar a presença divina e reconhecendo ela. De os outros, filho, que se foram chamados como de trabalhadores da santidade, de passaram pelos momentos da incompreensão, de da sombra e da treva, de errando o alvo por muitas vezes, que quer dizer pecar, né, filho? E de foi por perdoar a si mesmos e buscar novas compreensões, que caminharam rumo ao Cristo, como o antigo Paulo, Saulo, de João, de Mateus, de Tiago, e de Intel Judas, né, filho? Uau. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Juntou-se a gentileza é aquilo que se expande por fora, de enquanto a compaixão se alicerça por dentro. Já o dar e o receber que o nego sempre fala. Já aquele que dá, recebe. E aquele que recebe, dá. De enquanto já a compaixão move a ação da gentileza. A gentileza dada move a compaixão do coração do outro. E de ambos, filho, se tornam unos neste momento de amor e perdão. E o passado não existe mais e somente o presente se expande numa explosão de paz. Graças a Deus. E sendo essa expansão bem alicerçada neste amor, nessa de força de perdão, que vai se expandir por todos os agoras, formando um futuro melhor, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Aí termina assim, ouvir é a chave. De ouvir já está presente de para de a palavra, não é, meu filho? Já receber ela dentro de si próprio, deixando que flua de si para si a compreensão. De basta ouvir, como os amorosos apóstolos do Cristo de Deus, se sentavam aos pés dele e ouviam, né, filho? Porque a verdade já está dentro de vós. E de quando uma verdade é dita, com um sentimento de amor à verdade, de essa verdade interior de começa a se mover. Isso não se sente, filho, de quando a verdade se move dentro de Xunxê, alicerçando a vossa força dentro dessa própria verdade, de fazendo com que a lucidez, o sentimento do pensamento possa se transformar em esclarecimento, né, filho? E estando esclarecido, filho, se fica de bem de mais fácil de jogar para as mãos, para os pés, para os olhos e para a boca toda essa luz e iluminar a própria vida, né, filho? Em atos, em palavras, em sentimentos e pensamentos, é o esclarecimento que vai trazendo a lucidez. E a lucidez é luz. E a luz não é só o símbolo do sagrado, filho. Já a luz é o próprio sagrado manifestado. A luz não é só o símbolo do divino, meu filho. É o próprio divino manifestado na norma que ele lhe colocou dentro de Xunxê, no momento da vossa criação. Já está de volta à própria origem, de quando se abre de não só os ouvidos, filho, mas também já a alma de para a compreensão. Graças a Deus. Pai João, aí eu escrevi assim, essa é a maior mensagem do diálogo com os espíritos. Ama o ser humano e abandona, descontinua em si o que nele não presta. De morfeu, de descontinuar a contaminação é o ideal da luz, né, filho? De terminar com as contaminações que levaram o ser humano ao não compreender o quão divino ele é. De o princípio e o objetivo deste trabalho, filho. Descontinuar a ignorância para dar espaço de a compreensão e a sabedoria. De que já está dentro de cada um, né, filho? Graças a Deus. Demonstrando exatamente na palavra, filho, que é cada um responsável por aquilo que faz de si mesmo, né, filho? Porque o descontinuar é individuar, né, filho? Nossa. E se cada indivíduo já alumiar a si próprio, quão grandiosa luz haverá neste planeta, né, filho? Sim. Graças Deus. Graças a Deus. Daí, uma pessoa queria me confrontar e dizendo assim: mas se você não tem evidência, como que os espíritos permitem você fazer esse trabalho? Graças a Deus, meu filho. De pro que já vi, deixa de racional no ingeste, né, filho? Existe a expansão da vossa alma de rumo à nossa, né, filho? Se de nada adianta de olhos de ilusão, né, filho? Porque as viagens de trevo em vossos olhos, quão tristes serão essas trevas, né, filho? Puts, realmente. É preciso a visão do coração, filho. Do sentimento de vós. Já que se faz a evidência maior de permitir até os mais pequeninos trazer de uma mensagem, filho. Sabendo de sempre que mais importante que a mensagem. De não é de nunca o mensageiro. Né, filho? Já a mensagem é o foco mais importante que leva um seis ao foco verdadeiro, que já aponta já a luz que um seis é. Olha só. E não é preciso já a evidência das ilusões, mas é preciso a clara evidência dos corações. Fluido e energia, filho. E permitir que mesmo aquele que de cortado como um ignorante possa de falar, né, filho? De porque o objetivo de é esse, filho, que o espírito possa colocar a palavra. E se um seja aprende de a ter o discernimento, né, moço? De deixe aprendizado, de esclarecimento de cada um, de vai de fluir desse trabalho, né, filho? Né? Então é permitido filho, porque foi programado que assim fosse. Porque não é da ilusão da mente que se faz a união das almas, né, filho? Oh, graças a Deus. Já é do fluir dos corações eternos, né, filho? Sim. E de nada, filho, de pode modificar aquilo que é a verdade, né, filho? Nossa. Aqueles que dizem ver muito, filho. Às vezes só vê as sombras de si mesmo, né, filho? Porque se um ser educar o vosso de sistema nervoso, filho, de expandir o vosso psiquismo, de treinando ele a ver só os defeitos, filho, quão triste defeito você vai ver, né, filho? Mas se um ser treinar de muito bem a vossa sensibilidade, expandindo o vosso sistema nervoso, permitindo e treinando ele a ver o melhor das coisas, sempre o melhor virá até o vosso sentimento, vosso pensamento e vossa visão espiritual. Se um ser que decide a vibração que um ser quer carregar, né, meu filho? Nossa. Graças a Deus. E é por isso, filho, de por não questionar a Deus que criou este trabalho, de deu a oportunidade a todos estes trabalhadores nessa força-tarefa de luz, né, filho? Que de todos de nós agradecemos gestas de rica e feliz oportunidade. E graças a Deus, filho, já a vossa clarividência já é maior do que muitos imaginem, até se um ser próprio ainda não percebeu. Graças a Deus. Outro dia eu falei pro espírito, né? Eu falei, estão dizendo que vai abrir a evidência. Vamos ver, vamos ver. Só um parênteses aqui, até vou falar pro senhor uma, por que que eu trouxe à tona esse negócio da evidência. Daí ele falou assim, Não, não, mas você já vê os espíritos? Eu falei, não, não, já, já. Ele falou assim, como você sabe que não? Eu falei, nunca vi. Não, é porque quando você vê, eles são igual às pessoas, e daí você acha que não viu. Graças a Deus. Tipo, na rua assim, andando, aí tem uma pessoa andando do seu lado, de repente você olha e fala, ué, cadê aquele cara que tava andando aqui? Já está no joio de um gato e na pétala de uma flor, uma clarividência se faz, filho. E por que é de prender já si mesmo em formas? Se tudo está em Deus e Deus está em tudo. E os trabalhadores, filho, já estão já habituados a se manifestar naquilo que melhorar a vossa volta. Ficamos o 4 e 7, né, filho? Eita. Graças a Deus. E todos, se abrirem de para a luz, vão de ter de um despertar de visão muito maior, né, filho? Graças a Deus. E o segredo não é de só o pensar, mas principalmente é o sentir, né, filho? A luz de clareia, filho, mas ela também já aquece. Junta as duas forças, a clarividência te faz, né, filho? Mas como os ensinou o Cristo de Deus, que a luz dos vossos olhos seja realmente luz, né, filho? Porque se assim não for, tristes trevas serão. E aí, pronto. Então, eu trouxe isso à tona porque naquela ocasião, ah, se não tem evidência, como é que faz esse trabalho? Daí teve um tal de Pai João da Cachoeira, não sei se o senhor conhece, que falou assim no meu ouvido assim. Olha, filho, pensa assim, o coração. Daí eu escrevi essa frase lá no site. O coração que ama é a melhor vidência que pode um ser humano exercitar. É o que o nego acabou de afirmar, Pois né, é, filho? vô. Por que esses vãos, o nego conhece ele bem, né, Pois filho? é. Uma voz que clama no deserto das almas, mostrando a luz de onde ela está. Ela vai se manifestar. De nesse amanhecer de amor que cada um vai viver, né, filho? E assim, de um amor plenos de amores, né, filho? No exercício da vida, de ter uma sempre maior clarividência. Não. Graças E a noutra Deus. ocasião, um rapaz aí disse assim, a gente é formador de opinião. Eu falei, fale por você, eu não sou ninguém. Daí ele disse assim, não, mas você tem que cuidar do conteúdo que você coloca aí. Você tem que pegar só médium que é bom, só espírito que incorpora mesmo. Já qual de nós foi dado o direito do julgar, meu filho? Se o julgar é o começo do desequilíbrio, meu filho. Boa. Deixar fluir as forças de cada um, filho. Sempre foi a tônica maior deste trabalho. De ensinando a responsabilidade em cada ação, né, filho? Graças a Deus o fluir se fez. Então. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né, É, filho? daí eu falei assim, olha, foi o tempo que eu separava o joio do trigo baseado em quem tá certo, tá errado, e se Deus quiser, ficou bem para trás esse tempo, né? Hoje a gente não pode mais brigar por quem tá certo, quem tá errado, né, vô? Meu filho, nesse universo, o julgar de certo e errado nunca foi adequado, né, filho? Claro. De nem o Cristo de Deus diante de Pilatos disse nada sobre a verdade, né, filho? porque a verdade é vista pela fresta que cada um tem, filho. Boa. Prefiro a luz se conduz por aquilo que é útil ou inútil daquele momento, né, filho? Sim. Porque o presente eterno para todos nós é o agora, filho. O certo e o errado é o caminho do erro e do equilíbrio, né, filho? É o julgar, filho, de centeja a compreensão. De estudar direito e julgar torto, né, filho? Boa! A tônica deste trabalho é o estudo, né, filho? Nossa! De não já apresentação mastigadinha da verdade. Se basta de cada um receber já aquilo que já tem condição, conforme a própria festa que tem, né, filho? Oh. E nenhum trabalhador do lado daí, filho, se foi de percebida a intenção de realmente fazer errado. Pois é, pô. De todos estávamos nos seus certos, né, filho? Então. Nos seus pontos de vista. Onde viam só um ponto. Graças a Deus, mano. É. Pô. Porque a verdade de completo é feita de muitos pontos, né, filho? Sim. Graças a Deus, né, meu filho? É, eu não quero que... De cada um dando um pouco de si, se fez esse trabalho tão simples, meu filho, se tornar uma grandeza, graças a Deus. Graças a Deus. Abençoado são cada um daqueles que dispostos a mostrar algum ponto, expandiram as vistas, né, filho? Uhum. Abençoado seja todo aquele que deu o passo certo. Mas mais abençoado seja aquele que deu o passo útil, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque, pelo menos, uma coisa assim, eu prezo assim que fique na sintonia de vibração desse trabalho, sabe? Quer dizer assim, que é a proposta da Umbanda, né? Amar todo mundo, independente da roupa que veste, seja a roupa física ou a roupa mental ou emocional. Sim, filho. Já a Umbanda, a Umbanda, filho. Já a manifestação do Espírito para a caridade. E já não importa se é preto ou índio. Já não importa se é elevado ou ainda caminhando nas próprias incompreensões. Se já está disposto ao bem. Já a praticar o carinho em cada ação. Fazendo o melhor pelo seu irmão. Seja bem-vindo à Umbanda. Venha como estiver. Porque o Cristo de Deus te aceita nas luzes sublimes de Oxalá, Obatalá e Fá, para que Xunxê seja também de foco de luz da Umbanda, com a sua de pequena contribuição. Porque o humilde meu filho já é aquele que, de mesmo sabendo que pode fazer pouco, aquele pouco que pode, já faz. Bem-vindo seja, Xunxê, que nessa hora me ouve, meu filho. Porque Xunxê, do jeito que está, já pode servir ao bem, de expandir a luz em Xunxê, em favor de todos. Xunxê está na matéria e muitos estão de por acá no espaço. Caminhando errantes ainda, e a Umbanda gege um manto sublime, recebendo a todos para o servir. E neste servir a evolução se faz. E se não importa se é o simples ou se é o douto. Todos estão capacitados a fazer o bem. Isso é a Umbanda, meu filho. De igualdade, fraternidade e liberdade. De dando de a base firme do amor. De para que cada um possa evoluir. De a nutrição de um pai. E de o aconchego de uma mãe. De na existência de todos os seres. Graças a Deus. Graças a Deus. Vô, E já é isso, filho, que é esse trabalho. Uhum. Um manto aconchegante, filho, para receber a todos, os que falam e os que ouvem. Seja eles como estiverem, sendo eles aquilo que são. Se para de descobrir a si mesmo e despertar a consciência de que são de luz de Deus, de caminhando pelos espaços e pela terra. E nesse despertar sublime é que se faz esse trabalho, filho. Não tem grande nem pequeno diante do Cristo de Deus, né, filho? Boa. Claro. A gente só tem de os irmãos, né, filho? E foi isso que ele ensinou, de ao caminhar por essa terra. E é assim que os servidores dele também caminham, viu? Graças a Deus. E seguindo no que é a Umbanda, meu filho. De um negócio, assim, você também o que é este trabalho. Já aqueles que sabem, de ouviremos para aprender, né, pronto. E aqueles que não sabem, ouviremos para ensinar. Emitindo o amor, né, filho? Você já sabe a verdade do que é a evolução. Já ouvi algo que você julgue de sendo inferior ou pequeno. Fica o seu grande amor de para esses, de que... De mesmo sabendo pouco, já aquilo que sabe já fala, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus. Daí termina assim, vô. Uma frase final do site. A esperança é sempre que, do diálogo com os espíritos, ressoem as badaladas de um chamado superior para o conhecimento de si próprio em Cristo Jesus. São as vozes que se levantam dos túmulos, é o ressuscitar dos mortos, né, filho? Tornando as badaladas bem altas, para que todos compreendam a verdade da vida, né, filho? Que de enquanto os chunchês estão dizendo amém, de nós aqui do além, já agradecemos também. E essa é a badalada que esse trabalho traz. Um despertar de todos, se não de só daqueles que ouvem, mas também daqueles que falam. E é de uma luz de união, para que cada coração se expanda e reconheça em Deus Pai Todo-Poderoso a fonte da própria vida. E de aquilo que Xunxês crê que falta a Xunxês, de busca de nele. E ele vos alimentará. Essas baladas de não são de só de para serem ouvidas, mas são também de para alertar, né? Graças a Deus. De os mortos estão muito vivos, graças a Deus. That was good. Boa. Ô, pai João. Então aqui, vamos perguntar ao senhor se a gente pode terminar o ano com o senhor e começar o ano com o senhor. O que o senhor acha? Este nego de roga nosso Senhor Jesus Cristo essa permissão de para que se possa de neste fechar de ciclo o nego está presente. E ele recebeu essa permissão. De que no abrir deste novo ciclo o nego possa estar com vós. Graças a Deus. Então, bom. De para que de a luz dessa estrela de na força de Oxalá, de possa de abrir este novo ciclo, né, filho? Graças a Deus, vô. Então, assim, antes da sua mensagem final, vou dar uma ideia do que a gente pode falar no próximo diálogo, tá? Graças a Deus. O senhor falou assim, porque daí já vai 2 de janeiro, o povo já pode ouvir isso. Hoje é só dia 30 ainda. De dezembro. Aqui que podemos começar o ano dizendo assim. Devemos ser como a cachoeira. Encontrar a própria força em cada queda. Falar para o senhor explicar, que é uma frase sua. Depois o senhor explicar isso para a gente. Aí o senhor também. Que sejamos cada um como as de cachoeiras que encontram forças até nas próprias quedas, né, filho? Boa, mas guarda aí, daqui a pouco o senhor ensina a gente para começar o ano bem. A outra frase do senhor é, por onde Deus passa, nada embaraça. De Deus Pai, de todo poderoso, de é perfeição, de ele de colocou já a norma exata e correta de todas as coisas. E onde ele vai de colocando já a presença dele. Nada de nada de sair da norma, né, filho? De embaraçar é sair da norma, de dar perfeição, de que Deus Pai colocou, Deus Pai colocou para todos nós. Isso, e a outra que eu quero... Estando nele, para ele, tudo se flui, tudo, né, tudo flui, vô? Sim, filho. Graças a Deus, louvado seja. Daí, a outra também que eu vou pedir para o senhor comentar depois é, pode até pisotear uma flor. Demais, jamais vai de impedir a primavera, né, filho? Mas não tem como parar a primavera, graças a Deus. E como nós estamos no aniversário de 4 anos, e eu quero também prestigiar todos aqueles que têm ajudado tanto o diálogo com os espíritos, nessa equipe do diálogo com os espíritos, depois de dar um descanso para a mãe, né, e a gente voltar, o senhor acha que o senhor pode, talvez já está até combinado, pegar 4? Quando eu falo, eu já sei que está combinado, mas bom. Pegar 4 desses nossos trabalhadores, né, que estiveram mais prominentes aí na linha de frente, trabalhando comigo, com o diálogo, para dar uma mensagem deles para a humanidade, de 4 anos de diálogo com os espíritos? Sim, filho. Se um ser distintivo e sabe, já está combinado, meu Deus. Graças a Deus. Então tá bom, vou dar uma mensagem final para esse ano e junto das coisas que a gente falou, terminando aí o ano nessa celebração de 4 anos do diálogo com os espíritos. Graças a Deus, meus filhos. De mais de um ciclo de se encerra, de dando de abertura de novo ciclo. De ensinando a cada um de nós, né, meu filho? Que de não existe fim, mas de sim de novo, de forma de começar. Nesse encerramento, filhos, de vamos desligando de tudo aquilo que não teve de real utilidade na vossa existência. E de dando de mais de vida aquilo que é útil para de vós. De vamos de colocar de o coração e a arma de diante dessa luz maior, permitindo que esse banho de amor e luz se derrame sobre toda a terra. De nessa hora bendita este nego, de arma ajoelhada, de roga ao Cristo de Deus presença divina neste universo, que derrame seu amor para a humanidade inteira. De principalmente sobre aqueles que demais necessitarem de alcançarem a compreensão. que nos tristes vales da incompreensão os cavaleiros luz possam levar na ponta de suas lanças a luz e o amor do Cristo de Deus em benefício de todos aqueles que ainda cegos, mudos e incompreendidos de não alcançar a lucidez. Que o amor bendito do Pai, de da Mãe e do Filho, de se derrame de todos e por todos. Graças a Deus. E nós, meus filhos, que estamos rogando ao Cristo de Deus, rogamos também a vós, que busquem a luz da compreensão. Compreendam-se a si próprios. E expandam de compartilhem essa compreensão com todos os vossos irmãos. És o receptáculo da luz, o vosso coração. Cuidem bem deste receptáculo, para que ele possa cada vez mais receber luz em vosso favor e em favor da humanidade inteira. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve os cavaleiros de Oxóssi, graças a Deus. Salve os cavaleiros de Ogum, graças a Deus. Salve os cavaleiros de Xangô, graças a Deus. Salve os cavaleiros de Obaluaê, graças a Deus. Salve os cavaleiros de Oxum, graças a Deus. Salve os cavaleiros de Xangô, graças a Deus. Salve os cavaleiros luz que trabalham em favor dos cegos, dos mudos e dos incompreendidos em todos os quadrantes deste planeta. Abençoado seja aqueles que, sem ainda compreender, já conseguem derramar um pouco de compaixão em favor daqueles que erram. Abençoado sejas tu, meu filho, de por derramar o seu sentimento de paz para toda a humanidade, sendo ela reconhecida por Xunxê como certa ou errada. Se não há isso, meus filhos, diante do Cristo de Deus, só há aqueles que compreendem e aqueles que estão carentes de compreensão. Abençoados sejam nessa hora bendita todas as forças que estejam em sintonia de evolução planetária. Abençoados sejam vocês quando sintonizam nessa luz. Graças a Deus que de todos os portais de amor e luz do nosso sol central de se derramem nessa hora, iluminando cada coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Muito obrigado por mais essa oportunidade com o Senhor. Este nego tu me agardece, viu? Essa rica e feliz oportunidade de estar pretinho assim do filho desse nego, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Oi, oi. Mãe Ângela Maria Gonçalves? Oi. Como que a senhora está? Meio tonta ainda. Preciso de água urgente. Tá certo, então. Ai. Muito obrigado, viu, por mais essa oportunidade de estudo através da sua mediunidade. Graças a Deus, meu filho. O estudo é para nós todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vai lá e daí daqui a pouco a gente volta, então.